pode pá, dá. Podem tentar, mas não vão me pegar. Terror nenhum, dum. Com meu poder derrubei um por um. Vivem fazendo de tudo pra te atingir. Eles agem como animais. Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais. Daqui